Estamos de partida para Lisboa para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, depois dos dias na Diocese, que foi uma experiência muito positiva, mas temos aqui algumas pessoas, alguns jovens que vão participar, algum catequista, alguma mãe também que está a despedir os filhos. Então, qual é a tua experiência destes dias aqui na Jornada Mundial da Juventude? Foi incrível, amei, principalmente conhecer os espanhóis e os alemães. São um povo muito simpático, muito alegre e muito amável. Foi uma experiência inesquecível, vou manter para a minha vida toda e pronto, é isso. Eu vi que na despedida estavas com a lágrima no olho, o que é que isso queria dizer? Uma não, várias. Opa, é que foi um carinho tão grande que nós ganhamos por eles que não dá para explicar, é tão bonitinho. E não só sabendo que quando fomos à Espanha vamos ter sempre um povo que vai nos recolher, que vai nos amar. Já é outra conexão, já são amizades. Pronto. Que se levam. Espetacular, muito obrigado. Então vamos ouvir aqui a Marisa, catequista, animadora do responsável aqui do Cotton Hospital Sul. Qual é a tua impressão destes dias aqui com os jovens? Bom dia, a impressão é, não é impressão, é um sentimento de gratidão. A gratidão de acolher, mas também a gratidão de sentirmos acolhidos. O nosso grupo foi o grupo de Mondovi, os italianos, muito efusivos, muito de grande entusiasmo também, que manifestaram estar aqui, adoraram estar aqui também na missa de domingo, e foram com o coração cheio, e nós também ficámos com o coração cheio. E acho que todas as pessoas que contribuíram para que isto fosse possível estão todos de parabéns. Então, temos aqui também um pai. Como é que viu a sua filha e o ambiente aqui nestes dias na Diocese, aqui em Alverde Hospital? Via muito feliz o padre, uma rapariga jovem. Tínhamos lá também, recebemos duas meninas jovens espanholas. Ficámos todos satisfeitos, digamos, uma gratidão pela presença delas. Elas foram muito amáveis, muito simpáticas, e foi um sentido de humor e de gratidão e de carinho perante elas. Foram muito bem recolhidas e nós estivemos muito satisfeitos em estar em nossa casa. Foi para toda a gente e para toda a Diocese de Lisboa Hospital uma experiência talvez quase que única e muito agradável para todos os pais e para todos os filhos destes pais, que é tudo uma juventude muito amável e muito aceite. Obrigado, bom dia, boa viagem para Lisboa e bom regresso a todos vós. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui também Marisa, uma peregrina que veio de Mortágua, que eu já conheço desde os meus tempos de Mortágua. Até qual foi a tua experiência, tanto em Mortágua como em Coimbra, que estavas lá também ali a coordenar as coisas? Foi uma experiência muito boa, tanto no acolhimento dos jovens, como todas as pessoas que participaram como voluntários e como famílias de acolhimento. Toda a gente fala de uma experiência muito rica e muito, muito enriquecedora para todos, tanto a nível espiritual como a nível pessoal. E em Coimbra ver aquela multidão, todos unidos, acreditando no mesmo Senhor, foi muito bom. Tá bom. Então, muito obrigado. Vamos ver aqui mais uma mãe. Qual é a experiência que leva aqui destes dias? Uma experiência única, incrível. Não há palavras, não há adjetivos possíveis para atribuir a tudo aquilo que se vive aqui. E acho que só mesmo quem vive consegue sentir esta emoção. Muito obrigado. Temos aqui mais uma mãe. Então diga-me uma coisa. Como é que sentiu a sua filha nestes dias? Ela própria o diz, que foram momentos únicos, que nunca tinham vivido, adorou. Adorou ela, adoraram os pais, toda a família esteve envolvida e toda a família gostou imenso. Muito obrigado. Então foi mesmo bom participar nesta jornada, agora falar. Sim, foi ótimo. Foram sentimentos assim inesquecíveis mesmo. Sim, senhor. Muito obrigado. Estamos então a concluir aqui a nossa reportagem. Mais alguém? Estamos aqui com a nossa coordenadora, responsável pelo Código Jolitá e também aqui pela nossa, em Alberto Hospital. Foi aqui a alma e a força e a energia destes dias. Qual é a experiência que fica destes dias na Diocese e a expectativa depois para a jornada em Lisboa? Então, bom dia. Realmente estes dias foram fantásticos, experiências marcantes para todos, especialmente para as famílias de acolhimento, que algumas não tinham noção desta experiência tão rica que iam viver, e agora vamos todos de coração cheio viver outra aventura em Lisboa, com jovens do mundo inteiro, que vai ser fantástico, claro. Vi que aqui em Oliveira do Hospital conseguiu-se gerar um dinamismo muito grande, com muitos voluntários. Isso é alguma coisa que a Marta descobriu como novo? Está-me na expectativa? Acha que mudou alguma coisa aqui na vida das nossas paróquias? Mudou, claro, com certeza, e vai mudar para melhor, porque a jornada está a acontecer neste momento, mas é para continuar a acontecer. Muito bem, muito obrigado. Então, desejo boa viagem. Eu também espero estar um pouquinho convosco depois em Lisboa. Então, uma saudação a todos os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova. Os peregrinos JMJ estão com muita alegria e vai ser uma experiência inesquecível e renovadora da nossa pastoral e da vida dos jovens negros.